Quinto Mundo ganhou formato gigante. É selvagem e implacável. Está sedento de pressão. Suas mandíbulas estão afiadas. Avisem a todos que bagulho louco vai começar. DJ Gordo, diga aí, o que é que você tem em mente pra esta noite? Já tô em Bragança e vou pra cima, senhor! DJ Dinho, o foda da pressão, está tudo pronto! Tá tudo prontinho! Os irmãos de reverência da pressão no estado do Pará, vou mostrar agora que aqui a pressão funciona. Que comece a contagem. 3, 2, 1, agora! Libere as rajadas de pressão. E aí, Bragança? Vai começar! Joga a mãozinha direita, segura lá em cima, segura lá em cima. Joga a mãozinha esquerda, segura lá em cima, segura lá em cima. Agora dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, agora dá-lhe a dentada. Joga a mão, dentada, agora dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Explode o bagulho, dá-lhe a dentada que o show vai começar. Com o Gordo e o Dinho, a referência do Pará. E agora? Dá-lhe a dentada que a pressão vai aumentar. Com o Gordo e o Dinho, o rock doido tá no ar. O rock doido tá no ar, o rock doido tá no ar. O rock doido tá no ar, o rock doido tá no ar. Joga as duas mãozinhas pra cima aí e bate na palma da mão, bate na palma. 3, 2, 1. E aí, você que gosta da brincada, joga a mãozinha pra cima assim, ó. E bora fazer a contagem, maninho. Só que confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. A mãozinha direita pra cima. E bora fazer a contagem comigo. 5, 4. Eu vou do rei, você é João do rolê. E aí, como é que é? Como é que é? Festa, chamei o Gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Sinceras aí, as sinceras. A mulher que nunca traiu aí, dá um grito bem alto aí. E eu tô sabendo que aqui em Bragança também tem muito homem sincero, é verdade? Cadê o grito dos homens sinceros? A torcida do Paysandu joga a mão pra cima. Quem é do Paysandu joga a mão pra cima aí. Imagina a palma da mão. Torcida do Papão, na palma da mão. Torcida do Paysandu dá uma vaiada do Remo. E a galera do Clube do Remo dá um grito também aí, ó. A torcida do Leão bate na palma da mão, na palma da mão. Torcida do Remo dá uma vaia no Paysandu aí, ó. Joga o dedo pra cima, tira o dedinho, tira o dedinho, tira, tira. São amores, amores que matam. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Eu quero ver. Quem não tem saudade de ex, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima aí. Quem não tem saudade de ex, joga a mão direita pra cima. E dá-lhe um soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Canta bem alto. Agora vai. Coisas da vida. Segura. Ele que veio curtir o animal aqui em Bragança. Já falou, não perco uma no Caribe toda quinta. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Volta do boi. Se quiser você tem chance. E aí, boi? Parceiro do fiel. Se quiser você tem chance. Tá mil grau, boi. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Hoje eu vou parar no corpo. Vai ser bagulho doido. Senta, puxa, filho. Do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Toma, toma, toma. E me gusta. Solteiro, joga a mão pra cima! Quem tá afim de beijar na boca, dá um grito bem alto aí! E agora fala pra mim onde você tá! Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Por que você desapareceu? Eu tô no croco. O croco do lado direito. Ele tá na área do som, que ele tá maluco. E aí, parceiro boi do Espanha da Vida? Cê tá na fronteira, moleque. Bora pra cima. Pra cima. Agora, como é que é? Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Vida, seu amigo, melancia, mototáxi. DJ Dinho é o é o piloto. Fala, Juninho da moto. O DJ Dini é o piloto, DJ Gordo é o Juninho da Verende é o piloto. E o Vitinho é o copiloto. Fronteira que eles queriam. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Piranha, tu quis o céu. E o meu parceirinho, Playboy. Vai dar ou vai descer? Ela só. O que tá de mal aqui em Bragança? Bora, bora pra cima, moleque. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Eu tô gostando de uma prostituta. Diniz por aqui, ó. Amigo Avner da Pista Negra. E aí, Avner? O Juninho da Moto também tá comigo. E o nosso amigo, o Marcinho, ele. O Marcinho Red, a nossa amiga Jaci. A Jaci Sedutora. Tá todo mundo aqui na ponta esquerda. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos já. Cima aí, talha dentada assim, ó. Pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, pintada, dentada, dentada, dentada, remédio na vida loucura. E doida, guarda aqui na zona sul. DJ Lohan que tá gostando. O agora do povo, o amor, que a gente gosta. O único lugar é amor, o sinal e amor. Na boa da azul. Mama, eu quero boate, mama. Drive, drive. Trabalhe de favela, a sua filha gosta, vai, vai. Puta, puta, sim, sai mulher, é nesse vai e vem. Puta, sim, sai mulher, entra sim. Mulher, é nesse vai e vem, entra tudo assim, sai mulher, tudo assim, lá, lá, lá. É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria. Bora, Marcelo! Ai, ai, ai, o Suquito ai, Jonas, ai, ai, o Rodrigo Anjinho e a família sem miséria. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Já começou! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Fronteira em Tupiranga. Tá aqui do lado esquerdo, curtindo animal hoje aqui em Bragança. Esse cara é filho bragantino. Tá só de boa. Os nossos vagabundos de luxo de Tapixuna. Rompendo fronteira aqui, ó. Pressão e Gordo, os brothers Gordo e Dinho Pressão. Pressão. O nosso amigo Alan da Farra. Deixa eu mandar um abraço também aqui pra toda a galera que hoje veio lá de Viseu pra curtir o animal aqui em Bragança. É o Círio de Bragança, Dinho detonando, detonando. Bora detonar! Bora detonar, bora detonar, bora detonar. Um, dois, três, já. Crocodilo. baile do grupo. É um show referência com volume de nuca. Gigante crocodilo não mexe com ele, não, não. Pega, meu animal! Pega, meu animal! Não mexe com o croco, que o croco é foda. Não mexe com o croco, que o croco é foda. Nova parceria que tá chegando aí, Magazine Luiza no telão, o meu gerente Alisson, lá do Guamá. Joga o homem que comanda o Magazine Luiza da Barão de Guerra Femini. Bora, meu gerente Alisson, segura assim, ó. Tirar você da minha cabeça. Essa parceria vai dar o que falar. Um lado diz que quer ficar com você. O Magazine Luiza chegou do Pará. Crocodilo. O meu gerente Alisson lá do Guamá já mandou avisar. Essa semana a gente bate o martelo e vem novidade aí, ó. Lá no telão. Agora o Tonelada vai trocar a televisão. Magazine Luiza chegou do Pará. Que é dentro do tempo da Yamada, dona Lá. É doida. Quase era preto e branco, né? Essa aqui é muito firme. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Vem, vem, vem. Vem no gafiado. Bora, Júnior Moza, você a preta aqui. Tchau. É a galera de Traco Atema. Amigo Ronaldo, você, o Brian direto de Anindeua, também tá curtindo o gordinho, bora, bora, bora que o bagulho doido não pode parar, não pode parar, vai! Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau, sabe o que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Vai! Felipe da OVD, o Ramon Diniz, o Dunga, de Fernandes Belo. Já! A dupla pressão do Pará, os brothers Gordo e Dinho Pressão. Quando penso em ligar pra você, nossa amiga Luane Moraes e a Daiane Moraes, as irmãs Moraes. Agora meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra. Cadê o grito das mulheres de Bragança que não depende de homem pra nada aí? Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Bate na palma da mão. Pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Eu vou deixar você partir pra mim. marca do momento. Estamos em Bragança, no Círio de Bragança. E a Muse diz e tá em todo lugar. Inclusive, quinta-feira que vem, vamos estar aí fazendo uma live diretamente aí da Muse diz. Alô, meu patrão Guilherme West. Tá no telão a marca do momento. E aí, Nenê, segura, garoto. Rápido. Lá vem mais uma! Crocodilo! Suas melhores, suas principais, vocêzinha! Ao vivo, aqui, ó. Aqui. Se repartiu meu coração. Esse pra todos, não quero mais. Essa aqui não servia pra você. É da R.A. Boutique. Mudadas não ia dar. Telão, ó. Meu parceiro Anderson, você, o Ed do Dieguinho, R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Queria me amar, acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora veja só. Esse é o produtor Júnior Doverende. Gordo e Dinho Pressão. Meu nome, quando a gente fez amor, no peito vazio ficou, fingindo ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Agora o que fez. Então não tem flash aqui do celular do rapaz aqui. Mas não vou chorar. O tempo nós dois, não vou desistir. Joga luz. Você é meu. Pressão. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu. E o nosso amigo empresário Francinei, o homem que comanda a Eufórica Modas. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Tá no telão do animal. Você é meu. E aí, Francinei, muita novidade chegando, Natal, Réveillon. Tudo em moda feminina pra mulherada. Bora, Francinei. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um. Agora é hora de aquecer, já! Aquecida. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora de dedinho, aquecendo a galera, aquecendo, aquece tudo. Bora, bora, bora, bora, bora, vai, tá? E aí, bora, Marcinho, você também tá comigo? Eu sou a piranha do banheiro. E aí, Marcinho? Piranha do o Marcinho da moto. Eu sou a piranha do banheiro. A Ellen Bronze, você é uma das. Bota pressão nessa galera, meu DJ. Joga o anzol, joga o anzol. Puxa, puxa o carretel. Bora, manda a farra, vai, já. Banda 007. Crocodilo. Eu não quero ver você pra... Gigante. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você. Gordo e Gilho Pressão. Sinto teu cheiro aqui na minha cama. Aqui. E você dizendo, imagina que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha solta, me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. A chicotada do amor. Eu morro no Marajó. Eu morro no Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. na terra firme. Essa música. A mais nova loja da Marilene Alves. Sucesso total, menino. Uhul. A do telão do animal. Rose Daninha, a número 1. E na TF, a número 2. Pega, meu animal. E me deu uma dança. E me deu uma dança muito mexendo. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saio pra curtir com o áudio, o som. Pinheiro e a primeira dama junto com o Max Cell. O Max Cell. A primeira dama também tá aí, ó. Bora botar pra esquentar mais um pouquinho assim, ó. Bota pra tremer, bota pra tremer. Bora, boradinho, vai botando o batidão e a galera vai dançando. Bora, bora na pressão. Bora, maninho. E aí, como é que é? Bora, como é que é? Como é que é? Um abraço, meu grande amigo Padre. Ele que é o patrão do Júnior do Alvedere. E aí, Padre? Um abraço pra você. É o Padre Tejão. E aí, Bui? Talvez você já sabe. Já tem sucesso. Olha os Bui na fita invadindo Bragança aí. Eu já tava com saudade do som que ele dava no Crocodilo, pai. Firme, né, moleque? Canta a liberdade. Aquele sentimento, orgulho de... O Murilo Santana. Não levou ele. Nada. O nosso amigo Léo. Léo Santana. Ao fim. É que é famoso, Léo Santana. Liberdade que me fa... E aí, produção? Ainda tem o seu nome em mim. Tá todo mundo atento aí, né? Thiaguinho tá fumando muito ainda, neném. Cada barranfada de cigarro. Só não pode passar mal se tu beber. Croco vai te passar o sal. O sal, o sal, o vai te passar o sal. O sal, o sal, o vai te passar o sal. Fechada sempre com o gordinho. Tá o bronze das rainhas no telão assim, ó. Vou puxar o seu cabelo, te dá mais capão na bunda. Uma toma de carinha, uma toma de carinha, uma toma de carinha, uma toma de carinha, uma toma de carinha, uma toma de carinha, uma toma de carinha, uma toma de carinha. É o gordo e o dinho que vão dar a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. pista negra. O Júnior e essas porra de mim. E o Júnior também, tudo certo. É crocodilo. Croco na área de gaçado aí, ó. Mil grau. Mil grau. Crocodilo, se você quiser adesivar, personalizar o seu celular. É só destacar e colar no celular e já fica personalizado. Vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sincera. Avanço Missionário invadindo Bragança. Meu amigo Miquelias, homem de Deus. Rex Pitbull. Cadê o Thiago Neves? Marjorie, hoje marcando presença também aqui em Bragança. Muito obrigado pela presença, você. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Dinho. Os vagabundos de luxo também de Pichura. Rompendo fronteiras. Valeu. Tamo junto. Fazer o chapéu do Luciano, por favor, aqui no comando. Abraço dando recado. É doido, é. Nunca pensei. Alô, gerente Murilo. Me descia uma água aí, por favor. Por favor, meu filho. Me deu o que eu sonhei. Uma água top. Era lindo. Mar doce. E eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito pra mim. Gordo e Dinho Pressão. Minha felicidade já não tem mais fim. Segura o Melody! Eu não vou te deixar jamais. É. Eu te amo demais. Eu não vou te deixar jamais. Públicas da gente aqui em Bragança. Já trouxe o cara que recepciona os DJs aqui em Bragança. Da próxima vez, se eu quero ter o prazer de receber o gordinho em casa, pode deixar. A gente vai chegar. Eita, que essa aqui é a mulherada gosta. É o nosso amigo Semildo Cardoso. Esse cara já falou. O Ciro de Bragança, o animal chega e dá de estar. E aí, mulherada? Já! Esse é o cara. Semildo Cardoso. Por favor, me liga. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Vamos pra viver. Eu só quero morrer. Só quero que você aqui. Vitinho? Me desci uma água lá, meu filho. Sozinha. Amigo e irmão, né? Amor, olha de igreja. Por você.